são ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast. Saudações, Wolverine de todo o Brasil e de toda a galáxia. Estamos começando mais um spin-off do podcast do Universo Who. Agora o podcast in the library. E para começar, nós temos o primeiro livro, o livro misterioso que Clara Oswald comenta no episódio The Bells of St. John, no começo da segunda parte da sétima temporada, e ele vai dar o pontapé inicial do nosso projeto. Estamos falando do livro Quando Cair o Verão, escrito por ninguém menos que Amelia Williams, a nossa querida Amy Pond. Eu sou o Vinícius Viana e comigo estão Jéssica Laíse, do Universo Who. E João Marcos, também do Universo Who. Todo mundo no Universo Who aqui. Vamos começar primeiro explicando mais basicamente como é que vai ser esse projeto do podcast in the library. Ele vai funcionar como se fosse um clube do livro, né? Para quem nunca participou de um clube do livro, basicamente são pessoas que leram o livro e vão se reunir para comentar sobre a história, sobre os personagens e tudo mais, e tudo isso vai ser transmitido para vocês aqui com a participação dos integrantes do Universo Who e alguns convidados também que a gente vai chamar ao longo do ano. Tá, esse projeto vai durar ao longo de 2017. Se tiver class esse ano, no final, se a BBC renovar a class, talvez a gente jogue alguns livros também pro começo do ano que vem. Isso aí. E a gente também vai fazer uma pausa na época da décima temporada. Graças a Deus, estamos todos muito ansiosos, esperando a Capaldi, Bill e o Nardolinho para fazer essas aventuras na tarde. E a gente vai fazer uma pausa, provavelmente nos meses de abril a junho. E a gente volta em julho com mais alguns livros, tá? Acho que é legal falar também que a gente não quer fazer isso só para quem já leu o livro. Vamos fazer uma parte para quem ainda não leu o livro, mas tem interesse em saber mais ou menos como é. Vamos fazer uma parte sem spoilers. Depois, quem tiver já lido, continua ouvindo e aí a gente segue comentando mais com detalhes dos enredos, discutindo teorias, essas coisas. E, primeiramente, a gente gostaria também de agradecer a Companhia Suma das Letras, que é um selo da Editora Objetiva, que cedeu alguns livros para a gente fazer um sorteio desses livros nas nossas páginas do Facebook e do Twitter também. A partir das próximas semanas, a gente vai contar com a participação de vocês, com alguns comentários para quem já leu o livro. A gente vai estar lendo alguns comentários aqui no início do podcast. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o PH e você está na área de feedbacks e recados do Universo Who Podcast. Antes de começarmos os assuntos, caso você queira pular essa sessão, você pode ir no seu player e pular diretamente para 4 minutos e 48 segundos. E aqui comigo nessa sessão de recadinhos e feedbacks está a nossa querida, amada, chefe do Universo Who, Jéssica Laís. Diz oi, Jéssica! Olá, pessoas! Olá, amigos! Estamos aqui para mandar os recadinhos do coração para você. Pô, recadinhos do coração, tá aí. Eu acho que eu vou usar esse nome daqui para frente para essa sessão de recados. Então vamos lá, galera. Você já segue, você já escuta nosso podcast, já assinou nosso feed que tá lá no iTunes. Assina lá. Dá 5 estrelinhas pra gente, por favor. Avalia, deixa um recadinho que de vez em quando a gente vai ler lá também. Você já sabe, né, nossas redes sociais, que no Facebook é universo.ru. No Twitter é universo_ru. E caso você queira mandar alguma coisa mais longa, mais pessoal, você pode mandar um e-mail para o nosso podcast através do e-mail universowhopodcast@gmail.com. E você tem aquele sorteio maroto dos livros que a Suma deu para a gente. E para isso você tem que curtir as nossas redes sociais, as redes sociais da Suma, que é pelo Twitter, @suma_br. E o Facebook, que é? Suma de Letras Brasil. Então segue a gente nas redes sociais, não esquece de ir para esse podcast, para o nosso spin-off, que é o Podcast in the Library. Não esquece de seguir a Suma e curtir a página deles, porque vai ser muito importante. Se você não estiver seguindo nem a gente, nem a Suma, nem adianta participar do sorteio. É isso aí. Lembrem-se de deixar os seus recados e feedbacks, porque agora a gente vai tentar ler, não só no podcast, mas a gente vai deixar esse espacinho aqui mais para esse feedback. Então, se você tiver alguma ideia de como melhorar o nosso podcast, ou piorar também, se você achar que está muito bom, sinta-se à vontade para mandar um e-mail ou deixar lá no Facebook. Falou, galera? Agora aproveita aí o podcast e até semana que vem. E agora a Jéssica vai explicar pra gente mais ou menos como é que vai funcionar o esquema do sorteio dos livros pra vocês ficarem ligados. O Vinícius já agradeceu a Suma. Muito obrigada, Suma. Vocês foram super gentis com a gente. Eu entrei em contato com eles, toparam na hora. Foi muito, muito legal isso. Então, graças à Suma e a Objetiva, a gente vai poder sortear 5 livros para vocês. Vão ser um livro por mês. Esse mês vamos ter uma... vamos abrir uma exceção para dar certo o nosso esquema de clube do livro. Nós vamos sortear 2 livros. Mas o primeiro livro vai ser Quando Cair o Verão e Outras Histórias, que é o livro que a gente vai comentar agora. E vai ser mais ou menos assim o sorteio. Vai ser um sorteio de um livro pelo Facebook e um sorteio de outro livro pelo Twitter. Porque a gente percebeu que tem pessoas que ou só usam o Twitter ou só usam o Facebook. Então vamos dar oportunidade para todos. E vai ser assim, nós vamos fazer esse podcast comentando o primeiro conto de Quando Cair o Verão, que é Quando Cair o Verão. O próximo podcast vai ser O Beijo do Anjo, que é o próximo conto no livro. Quando nós lançarmos esse podcast do Beijo do Anjo, vamos lançar o link do sorteio no Facebook. Vocês vão lá, se cadastram. E como uma das nossas... uma das exigências é que a gente vai falar uma frase hoje e também no podcast do Beijo do Anjo. Então vocês vão ter que escrever pra gente que frase... quais frases foram essas ditas no nosso, nos nossos podcasts. Nós vamos fazer um formulário no Google. E vai estar lá nome, para vocês colocarem o nome, o Twitter ou o Facebook, e-mail, para a gente poder entrar em contato com o vencedor. E vai ter um espacinho para vocês colocarem a frase, tanto do podcast de Quando Cair o Verão, e tanto do podcast de O Beijo do Anjo. Então é bem simples, a gente, se vocês tiverem dúvida, vai estar lá no Facebook, a gente conversa com vocês, responde. Mas a gente quer que todo mundo participe, todo mundo principalmente ouça o podcast e goste dos livros. E se você não for sorteado, desculpa... você pode comprar os livros da Suma também, né? Claro, você pode escolher o site que você quiser. É Amazon, Submarino, Saraiva, o que você está acostumado a comprar. Se alguém quiser patrocinar a gente está fazendo merchan de graça, mas aqui, né? Mas por enquanto ainda não conseguimos o patrocíniozinho, vai que... Mas é isso aí, gente. É isso, e resumindo, vai ser assim o sorteio. Qualquer dúvida a gente está aí para responder. E lembrando que a gente vai dar uma verificada nas contas, tanto de Facebook quanto de Twitter, tem que ser conta ativa, não adianta você fazer uma conta só para poder participar, compartilhar a nossa publicação e tal, só para aquilo e a gente não vê atividade naquela conta, porque vai ser desconsiderada no sorteio, tá? A gente vai fazer um novo sorteio porque a gente quer pessoas de verdade. Tá, a gente vai comprovar se você não é um robô ou não. Importante isso. Tem que ser uma conta ativa que tem pelo menos um bom tempo. Tem pelo menos uns 2 meses de uso. Um mês, 2 meses de uso. Pois é. Assim, você pode até criar uma conta pra participar do Twitter. Você pode até entrar no Twitter. O Twitter é muito melhor do que o Facebook. É um merchan de graça de novo. Só que assim, você tem que ter uma atividade naquela conta. Você tem que... a gente vai dar uma olhada pra ver se, pô, se é uma conta falsa, feita só para ter mais chances de ganhar o sorteio, ou se você entrou agora... segue a gente no Twitter, @universo_ru, porque uma das exigências do sorteio é que você siga a gente e também a Suma de Letras lá no Twitter, senão você não tá, você já tá automaticamente desclassificado. Curta a nossa página no Facebook, também no nosso site, universoru.org, tem lá todos os... as regras do sorteio, tem todas as contas, a nossa, da Suma, e se você não seguir as nossas contas no Twitter e não curtir as páginas nem da Suma, nem a nossa no Facebook, nem precisa participar do sorteio. O primeiro livro, o livro do mês de janeiro, é Quando Cair o Verão, Cair o Verão e Outras Histórias. Ele, na verdade, tem 3 contos, mais uma introdução e uma entrevista com a Amy Pond, que a gente também vai acabar comentando aqui. E a gente resolveu dividir, ao longo do mês de janeiro, um podcast por conto, para não ficar aquela coisa de super gigantesca e a gente poder comentar melhor. O conto saiu em 4 de abril de 2013, na Inglaterra, e aqui no Brasil foi lançado pela Soma das Letras em 2014. Tá? Na verdade, o conto foi reunido com mais outros 2, O Beijo do Anjo e O Demônio da Fumaça, justamente porque aqui no Brasil a gente tem um formato de livro maior, lá fora costuma ser um formato mais pocket, com espaçamento maior, o que possibilita que alguns contos consigam ser lançados individualmente em forma de livro. E aqui, como a gente tem um formato maior, com espaçamento pequeno, a gente acabaria saindo com poucas páginas, então a Suma decidiu lançar com os outros 2 contos. Então vamos para uma sinopse rápida. Quando Cair o Verão, escrito por Amelia Williams, inspirado pelo episódio The Bells of St. John. Na vila litorânea de Watchcombe, a jovem Kate está determinada a aproveitar ao máximo sua última semana de férias. Mas quando ela descobre uma misteriosa pintura chamada O Senhor do Inverno, a menina é levada a uma aventura que nunca poderia ter imaginado. Essa é a sinopse do conto. E vamos aproveitar para falar a primeira frase para vocês ficarem ligados. A primeira frase é do capítulo 1, do personagem O Curador. E ele diz, a frase vai ser o seguinte, abre aspas. Estou entre um nome e outro no momento. Ponto. Estou tirando férias deles. Fecha aspas. Vou repetir, preste atenção. Abre aspas. Estou entre um nome e outro no momento. Ponto. Estou tirando férias deles. Fecha aspas. Tá? Só pra dar uma dica. Bem, acho que eu ia falar da página do livro que tá, mas enfim. Não, ia ficar muito fácil. Ia ficar muito fácil. Quem tá querendo a frase, não tem o livro. E a gente já tá encerrando essa parte sem spoilers. Mas antes disso, a gente vai falar pra vocês alguns motivos, dar algumas razões por que vocês devem ler esse conto. Eu particularmente gostei bastante. Foi uma aventura, digamos assim, como a própria Amy diz no começo, que é o que conecta esses três contos, é a aventura. E eu gostei bastante da aventura. E a gente vai tentar convencer vocês com algumas razões pra vocês lerem o conto. Pois é, a gente... Antes de tudo, com esse podcast, a gente não quer só divulgar os livros, né? A gente quer conversar sobre os livros, ter um bom motivo para buscar esse conteúdo, né? Esse universo expandido de Doctor Who. E quando cair o verão, não só o conto, mas o livro inteiro, é uma expansão de universo bem particular, porque é o único livro, eu espero não estar enganado, né? Que não traz uma história dentro do universo de Doctor Who, mas uma história criada pelos personagens de Doctor Who, né? Você vê nas histórias o autor, porque a gente conhece a Amy, a gente conhece a Melody, e a gente fica imaginando, poxa, esse personagem aqui é, com certeza é essa pessoa aqui, ou tem traços dessa outra pessoa, então a gente conhece melhor o personagem, isso é muito legal. Especificamente do Quando Cai o Verão, né? A gente tem uma protagonista, né, que é a Kate, que ela é muito divertida. Ela é aventureira, ela é muito ativa. Tem uma visão engraçada dos garotos, né? Que eles são... Ela bem... Não gosta, assim. Acha que eles são inúteis, uma coisa assim. E a gente vê um pouco da Amy nela. E a relação dela com a mãe também é ótima. Então... E, além do mais, a história é focada nas crianças e... Eu particularmente gosto de livros que trazem assim, uma visão de mundo mais da criança, mesmo que ela seja bastante madura. Então, e além de mais, a gente vai ver relação com o episódio da sétima temporada, né? Isso. The Bells of St. John. Então, assim, é um livro bem particular, diferente dos outros que a gente vai comentar nos outros meses, que são com o Doutor. Esse livro, ele não tem o doutor, mas ele tem um personagem que é bem doctorish, né? Que a gente sabe que é a cara do doutor ali. Nossa, eu só consegui imaginar ele ali. Exatamente. Tá, é ele. E mesmo assim, ele não é o cara que vai resolver tudo, né? Quem vai resolver é a menina. Ele vai estar lá como um coadjuvante. E é bem comum isso, né? Nas histórias do doutor. Então, acho que vale a pena... Tomara que você que ganhe esse livro se empolgue bastante. E quem não ganhar, bom, procura, porque vale a pena. Por favor, quem ganhar, dê a sua opinião do livro pra gente, que a gente vai falar no podcast também. Melhor ainda, manda um áudio pra gente, que a gente põe no nosso podcast. Beleza? Bem, então a gente vai dar início agora à parte dos spoilers. Quem não leu, corre pra ler e depois volta aqui. Mas a gente vai começar falando sobre a introdução e sobre mais ou menos como é que é a trama, com spoilers. A gente vai analisar a trama todinha do conto de Quando Cair o Verão. Que, como a Jéssica falou pra mim no privado, parece muito com uma história de especial de Natal. Tem bastante um clima de especial de Natal. Depois que você me falou isso, Jéssica, eu ainda tava lendo o conto. Isso deu uma visão completamente diferente. Falei, cara, verdade, poderia muito bem ser um especial de Natal do Doctor Who, com menos doutor, mais focado nas crianças. Acho que o Moffat perdeu uma ótima oportunidade de fazer algo nisso. Ao invés de fazer aquele das árvores. Aquele especial horroroso chamado The Doctor, The Widow and The Wardrobe. Desculpa se alguém gosta, mas é sério, assim, ele é muito ruim. Não tem como. Muito ruim mesmo. Ele me lembrou um pouco o clima de Sarah Jane Adventures, né? Que é mais coxinha. Bastante, até por sinal. A gente tava comentando antes de gravar o podcast. Realmente tem um clima. Eu até brinquei com o Vinícius e falei assim: não, essa história é muito melhor do que qualquer roteiro que o Gates, ou Gatiss, não sei como você chama ele, que o Mark Gatiss escreveu para Doctor Who. É uma coisa assim: são poucas páginas, é um conto de poucas páginas. Parabéns para a Suma pela diagramação, a letra ficou muito legal. São páginas amarelas, eu gosto muito. Graças a Deus, não tem edição econômica. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer com o livro, desculpa, mas é botar aquela edição econômica que você lê e você quer jogar o livro fora, porque ele estraga. Uhum. E você vê as letras, a outra página no verso. Isso. E o conto, assuma a capa também, a Suma conseguiu colocar a capa muito bonitinha, tem o símbolo de Doctor Who assim, bonitinho. Mas falando da história, o conto é pequeno, ele começa na página 13 do livro e vai até a página 76, mas tem um clima, a hora que você começa a ler você não dá nada pra ele, mas quando a história vai se desenvolvendo eu falei, meu Deus, isso é um episódio de especial de Natal de Doctor Who, porque é uma história solta que funciona muito bem. Eu acho que funcionaria muito bem em Doctor Who. É melhor do que a pessoa. A Amy escreve melhor do que o Mark Gatiss. Mesmo a Amy sendo um personagem fictício. Mas. Ou a pessoa. Que seja o Ghostwriter. O Ghostwriter. Ghostwriter é o James Goss. Repete o nome dele, João. Ficou meio confuso. James Goss. James Goss. Ele já escreveu vários livros de Doctor Who. Então ele tem a mão. Falar nisso, Suma, por favor, lance mais livros de Doctor Who. Nós estamos sedentos por mais livros. Sim, por favor. Por favor, por favor, por favor. A gente pode até mandar uma sugestão, assim, sabe? Tem alguns livros que a gente quer bastante. Principalmente o do Doutor da Guerra. A gente vai falar sobre ele também e a gente gostaria de uma edição em português. Por favor, porque o Doutor da Guerra é muito... E o doutor preferido do nosso querido editor do podcast, a gente Sou tem que eu. Puxar o saco dele um pouquinho pra ver se ele não fica estressado com a gente. Com milhões de horas de gravação pra editar, deve estar de saco cheio de ouvir essas vozes. Sim, eu estou. Gente, vocês acreditam que esse autor ele já escreveu um livro de class? Sim, teve livros de class. Ah, sim, lançaram os livros de class também. Tem três. Na verdade, tá escrito Planned aqui, não sei se já lançou. A vibe dele é bem boa pra Class, pra fazer, escrever uma história sobre os personagens de Class, assim, é bem legal. Gostei bastante do jeito que ele escreve, assim, ele foi bem objetivo. Uma coisa que eu senti falta foi, assim, acho que o único que eu vi uma descrição do personagem foi o Milo. Descrição física, ele sai mandando assim, a gente coloca a cara que quer no personagem, entendeu? E vai, mas ele é bem objetivo, ele consegue desenvolver a história bem, assim, ela flui legal. Eu não senti quebra-molas ao longo do conto, assim, que isso de vez em quando acontece. Concordo. Não, eu concordo, tipo, é tudo explicado na história, no conto, você não fica, tipo, ah, mas e agora? A gente tava falando dos personagens. O João falou dos personagens. Que a gente até comentou que o Barnabás, que ele é um. É o curador do museu. Mas ele é muito doutor. Principalmente eu e o Vinícius. O Vinícius comentamos até já. A gente tava conversando. Que ele é o 11º doutor escrito. Você. Tá bom? Visto que é Amy. E o mundo ideal é a Amy que escreveu a história, é o doutor que ela conviveu. E eu acho que ele é o doutor do Matt Smith, até nas partes atrapalhadas, assim, ele tentando chegar no lugar. É muito 11º doutor. E por ser crianças, eu não imagino... Desculpa você que é fã de outro ator que fez o Doctor, mas eu não imagino nenhum dos Doctors da série clássica e nenhum... Eu não imagino nem o 10º, nem o 9º, nem o 10º, nem o Capaldi. Eu sou fã do Capaldi, todo mundo sabe disso, se você ouviu os podcasts. Se você ouviu os podcasts de Classic, eu falei... Eu sou fã do cara, se você me acompanha no Twitter. É, não, é realmente, o Matt é o doutor das crianças. É. E até o próprio fato dele usar o nome de curador, né? A gente já viu ele sendo chamado disso, né? No, principalmente no especial de 50 anos. Quando falou o nome do curador, eu até imaginei alguém mais velho, como o próprio Tom Baker mesmo. Só que aí depois, tipo, veio aquela descrição do de alguém mais jovem, alto e tal. Aí eu, putz... É o Matt Smith, cara. E aí eu lembrei que, assim, a Amy só conheceu ele. E o legal é que ela conseguiu, mesmo em poucas aparições do Barnabas, que foi o nome que a Kate deu pra ele, ela conseguiu colocar essa essência do Matt Smith no personagem, assim. Eu achei isso muito bacana. Ou quem escreveu o livro, né? Conseguiu fazer com que a gente associasse rapidamente o Barnabas ao Matt Smith. Isso foi bem bacana. Realmente a gente fala, ah, o autor que escreveu, mas o autor que escreveu, ele coloca a visão da Amy sobre o Matt Smith. Provavelmente se ele estivesse escrevendo de fora, não através dos olhos da Amy, ele colocaria talvez uma visão mais posterior do Matt, sei lá, o final dele é bem diferente do que a Amy conheceu, não é? Sim, sim, sim. Ele com a Clara é outro... É outro Doctor, digamos assim. É muito legal essa coisa de você escrever pelos olhos de outra pessoa. Certeza. Não é fácil, assim. Você se imaginar sendo a Amy Pond e se imaginar... imaginar como ela escreveria, o que ela escreveria sobre cada personagem, assim. Logo a Amy, que sempre quis ter filhos e ela perdeu bastante... Ela gosta de crianças... Ela perdeu a infância toda da Melody, da River, né? E isso pra ela foi um grande trauma, que até quase... Aliás, que causou a separação dela com o Rory. Entrando um pouco no enredo, né? Que o lance todo é... Um vilão que propõe que a gente tenha um dia eterno, que as pessoas não cresçam. Cara, eu acho que a Amy é a pessoa que escreveria isso. Que mesmo apesar dessa tentação, soube entender que não podia ser assim. Que acho isso foi bem interessante do conto. O toque dessa ameaça, que na verdade também pode ser uma tentação. É bem legal isso que o João falou, porque a entrevista da Amy... é intitulada como A Garota que Nunca Cresceu. Dá pra se fazer um paralelo bem legal, assim, justamente essa questão da Amy, que escreveu sobre um dia eterno, onde as crianças poderiam ficar crianças pra sempre. Logo ela, que esperou... Ela é A Garota que Nunca Cresceu e A Garota que Esperou. O Milo, que é o cara que também... Ela diz, né, que é o cara que é velho, mas que não cresceu. E ele foi muito cedo pra guerra, né? Perdeu a vida lá, mas... Não, desculpa, não perdeu a vida. Ele nunca voltou, na verdade. Eu acho que justamente por isso, assim, já entrando numa parte de personagens, acho que uma pessoa que é bastante excluída, como o Milo parecia, né? As meninas não estavam dando atenção pra ele, que foi o que causou ele um pouco dessa revolta. E aí o cara sai, tipo, vai pra guerra. Tipo, é claro que pra ele... ele ficar preso à infância é muito melhor do que ele saber que ele vivenciou determinadas atrocidades, que ele fez atrocidades. Para ele era muito melhor ele se prender à infância e desejar uma infância eterna, com neve, tudo lindo e maravilhoso, sabe? Aquele sonho, aquela utopia, né? Um dia onde ele pode ser completamente criança. Neve, ele pode brincar na neve o tempo inteiro, meio Anna e Elsa. Let it go. Não, então, o enredo, vamos mais ou menos. essa parte do podcast é pra quem já leu o livro, então tem spoiler. Mas se você gosta de spoilers e não liga pra spoilers, é basicamente assim, a Kate, ela tem uma mãe que... Eu acho que a mãe dela é depressiva, pelas coisas que ela escreve da mãe dela. Que a mãe dela só quer ficar dormindo. Ela se muda pra Whitcomb com a mãe dela e vai morar na casa da senhora... Mitchell. Não. Mitchell é o cara. Pois é, isso que eu fiquei na dúvida. O nome Sim, da, mas é da senhora Mitchell também, não é? É, a senhora Mitchell também? É. Que pra mim é bem confuso. E eu ia comentar depois. Mas sim. É. E daí um belo dia ela tá nas férias de verão dela ainda. Ela tem 7 dias pro final das férias de verão para as aulas voltarem. E daí ela encontra um gato no gramado dela. No gramado da casa dela. Ela encontra o gato, um gato cinza. Daí ele foge, ela vai atrás dele e acaba no quintal do Barnabás, que é o curador do museu. Daí começa a história do livro. É bem simplesinho assim o começo. E achei legal que esse Barnabás tem uma tenda. Tipo, é muito... Eu só conseguia pensar que aquela tenda... É o circuito camaleão funcionando. Ou tipo, aquela barraca de camping da Hermione, sabe? Tipo, eu só conseguia assim, imaginar. Essa tenda super maior por dentro. Sabe, tipo, ela entrou e saiu da tenda, né? Mas assim, ela em nenhum momento comenta nada, mas eu só consegui imaginar que ali tem um mundo de coisas. E eu acho que talvez a Kate, por ser quem ela é, essa personalidade, ela não ia se surpreender se ali fosse maior por dentro. Assim, ela ia, ah, tá. Uma coisa que vale apontar é que o livro se passa nos anos 50, né? O curador, ele liga pra ela de dentro de um carro, ela diz. Ela acha que é um carro. E ali, pô, ali é com certeza o curador navegando na tarde. É óbvio. E ela confusa porque não sabe o que é um celular. Ela inclusive pensa que seria bom um dispositivo que dê pra tirar fotos e levar pras pessoas. E, pô, isso com certeza também influência da Amy que cresceu. Né? Genial. Acabei de ver aqui a página que ela fala isso. Se ao menos tivesse algum tipo de dispositivo que coubesse no bolso e fizesse foto... e as mostrasse numa tela, quem sabe pudesse inventar algo assim um dia, quando crescer. Inventa. Um negócio chamado iPhone. Que ela ficaria milionária. Ou o smartphone, que ela ficaria milionária. Mas assim, a história se passa nos anos 50, igual o João falou. E tem até a parte que o curador, o Barnabás, fala assim, mas os anos 50 são tão bons. Aconteceu tanta coisa legal nos anos 50... Nessa hora me deu estalo, assim, falei, já sei quem é você, não precisa nem mais dizer que você tem uma TARDIS e que você viaja pelo tempo e espaço, não tem nem o porquê. E ele dá umas sumidas, assim, tão bizarras. Assim como o gato, né? O gato, pra mim, nesse livro, eu tinha até comentado, ele é o mestre dos magos do livro, ou talvez o gato da Alice, né, o Vinícius tinha falado. O gato, ele é aquele personagem que aparece... Dá uma dica aqui da jornada. E aí a pessoa fica completamente confusa e a pessoa pede ajuda e ele some. Né? Que gosta de ver o circo pegar fogo. Pra mim ele era o mestre dos magos. Pelo menos no começo, até o meio, assim. Gato é uma personalidade ambígua. Porque eu acho que os principais desse primeiro conto, desse Quando Cair o Verão... A principal é a Kate, claro, e o coadjuvante é o gato. Porque, assim, a história gira muito com ela e com a Kate e com o gato. E o gato, ele desaparece, assim, do nada, ele faz só o que ele quer. E ele é o culpado por toda a treta da história do livro do inverno está chegando, de trazer o Senhor do Inverno de volta. Só porque ele queria saber o que aconteceria. A história, né, se passa um pedaço em Whitcomb no verão. Aí é a hora que... Em determinado momento, quando o gato junta uma pintura do farol da cidade, né, com tudo congelado, feita pelo M. Mitchell, né, o nome dele? Milo Mitchell. É, o Sr. Mitchell, ele é um antigo pintor da cidade, famoso na cidade, e ele pinta os mesmos quadros todas as vezes, que é um farol, é o farol da cidade, e o mar todo congelado, assim, tudo, a cidade toda congelada e cheia de neve. E daí o gato quer saber, porque aí tem essa, deixa eu tentar achar a página aqui, quem explica pra ele? Primeiro, você tem que falar que a Kate, ela vai no brechó, né? Isso, a Kate vai no brechó assim, da cidade. Assim, primeiro ela vai na farmácia. E ela conhece o Sr. Death, que é o pai do Armand. E o Sr. Death, ele tem a fama de que ele tá matando pessoas. E ele é acusado das umas pessoas que sumiram e tal. E aí, inclusive, uma cliente chega pra pedir um remédio, e aí fica suspeita dele. Aí chama o chefe dele, que é o Sr. Stevens, o velhinho, e aí ele confirma, beleza, o remédio tá bem. E aí ela compra um negócio, porque ela tava, na verdade, só investigando o Sr. Death. Aí ela compra um negócio só pra disfarçar, vai no brechó pra dar, porque ela não quer aquilo. E no brechó ela acha esse quadro, né, que é essa imagem do Sr. Mitchell, e ela toca e ela sente úmido e ela sente uma estática estranha, ela fica curiosa e ela é uma pessoa muito investigativa e compra. E ela nem gosta daquela pintura no começo. Aí a pintura, ó, é o porto com as ondas escuras colidindo contra o farol. Aí no primeiro plano haviam duas estranhas figuras. Um homem que estava segurando um anel dourado e brilhante e uma mulher tinha na mão uma grande chave. Quando a Kate foi devolver essa pintura, ela percebeu que estava molhada a pintura. E ela acaba levando a pintura para casa e a mulher da loja aceita o balde lá que ela tinha comprado. Mais tarde ela fala que não era só molhado, né? Que ela sentia meio que uma estática, como se fosse elétrica parada. Mas no começo ela percebe que é só úmido. Ela comenta com a mãe, né, sobre o Barnabás, até, quando elas estão tomando chá. E ela fala que vai limpar aquele quadro lá. Essa ideia de pintar o quadro, de lavar o quadro, eu achei ótimo. Eu achei ótimo também. Falei, como que você vai lavar um quadro, gente? Não faz sentido lavar um quadro. Mas é isso aí. E o engraçado é que na primeira noite que o quadro tá lá na casa da Kate... ela fala aqui, ó. Quando ela termina de lavar o quadro, ela sente que a pintura ainda parecia molhada e que as pontas dos dedos dela estavam formigando, como se ela tivesse tocado flocos de algodão. Então é essa estática que o João tá falando. E o engraçado é que na primeira noite ela sonha que uma forma corria sobre o mar e tentava alcançar o farol, mas as ondas não deixavam. É isso aí. Parece que o quadro já causou nela ali um elo psíquico. E aí é nessa parte que vem o gato? O gato aparece, o gato misterioso. Porque ela acha que tem alguém dentro do quarto dela, e ela, a hora que ela olha a janela, tá lá o gato sentado na janela dela, lambendo a patinha. É isso aí. Aí ela conhece o garoto que tem um nome complicado. Armandinho. Porque ela tá tentando fazer amigos, né? Porque ela é nova na cidade e tal. E ela mostra pra ele a pintura que ela tinha adquirido. Aí ninguém sabe o que aquela pintura significa. Pra mim é muito confusa essa parte que o... Não sei, na verdade não é confusa. Ela fica meio aberta. O pai do Armand, ele vai atrás dela pra pegar a pintura. Sim. E aí eu me perguntei, eu queria saber a opinião de vocês, porque acho que não é uma coisa fechada, né? Ele não volta nisso depois. Se ele sabia o poder que aquilo tinha e ele queria usar contra o chefe dele, que tava meio que pressionando ele, chantageando ele, ou se ele queria ajudar o cara, né, pra entregar pra ele. Na verdade, eu acho que o Milo, ele tinha um poder de persuasão. Ele tinha uma certa mágica. Isso é até discutido bastante, assim, acho que algo ficou dentro dele, ele conseguia, que tanto é que ele conseguiu prender o Armand com ele durante boa parte da história, sabe? O Armand não conseguia fazer absolutamente mais nada. Ele tinha esse poder de persuasão, então eu acho que o... Qual é o nome do farmacêutico mesmo? Sr. Stevens, na forma de Sr. Stevens, ele conseguiu fazer isso com o Sr. Dess também. Eu acho que ele foi mais pela... que ele tinha um grande poder de persuasão. Bem, foi isso que eu consegui compreender, né? É, são temas que acabam ficando em aberto, tipo, vai da cabeça de cada um imaginar o que pode estar acontecendo em cada situação. É, porque assim, não dá pra entender se o pai do Armand, ele sabe da história da pintura e sabe que é real, ou se ele só quer a pintura mesmo, por alguma coisa. Não dá pra saber. E até que o Sr. Stevens fala que é muito fácil ali... ele utilizar o Sr. Dess na farmácia como uma válvula de escape, né? Como um bode expiatório, sabe? Ele consegue jogar toda a culpa pra cima do Sr. Dess. Então, acho que acaba... E ele consegue aceitar essa culpa muito bem, né? Acho que é mais por esse fato do Milo conseguir convencer ele... fazer algum paranauê doido que ele consegue convencer o cara de fazer alguma coisa. Tanto é que ele conseguiu matar as outras três meninas assim, jogando toda a culpa no Sr. Dess. É verdade. E é legal que quem... ela mostra a pintura achando que quem vai saber mais sobre ela é o Barnabás, né? Ela vai lá mostrar pra ele. E o Barnabás descobre as coisas só cheirando. Ele começa a cheirar a pintura e fala que ela é um pouco detergente, o que ela comeu no almoço. E aí ele que fala. E o engraçado é que a Kate é muito inteligente pra idade dela, né? Demais. Ela que vai decifrando as coisas assim que vão acontecendo. Aí eles começam a prestar atenção na pintura e fala que a pintura pode ser tipo um mapa pra encontrar esses objetos da pintura, que é o anel e a chave que... a mulher tá segurando. E assim, eu achei legal que o conto retrata bem assim, tipo, como a vivência da Amy que ela teve com o Rory, que ele era bem mais sentimental. Ele só virou corajoso depois que ele virou o centurião, né? Retrata bem a menina como um ponto de segurança para os outros dois, que eram bem mais chorões. O Armand é bem chorão e o Milo, então, se apresenta bastante chorão antes de se revelar quem ele é. Então, os meninos estão sempre com medo, receosos, se escondendo em diversas situações. E a Kate está sempre lá, tipo, deixa que eu vou. Ah, tá bom, eu faço isso. Isso é, como a gente já tinha falado já, isso é bem Amy, sabe? É bem essas características. A Amy, ela sempre foi uma companion que ela sempre foi bastante proativa. Ela conseguiu imprimir essas características na Kate. E até aquela parte, né, que mais pro final, ela vai entrar na caverna e fala: não deixa mais aqui que ele é mais novo. E aí vê que o Armand também... Nossa, Armand, você também não pode ir comigo? Tá bom, vou sozinho. Ela não confia nos homens do livro, né, nos meninos do livro. Uhum. É ela que basicamente faz tudo. Ela e o gato, como eu falei. Toda a treta de o inverno cair começa quando o gato, numa noite, ela tá dormindo, a segunda ou terceira noite. É, logo depois que ela acorda desse pesadelo mesmo, e ele aparece. Na segunda noite, depois que o pai do Armand foi lá pedir a pintura. Foi a única vez que eu vi a mãe dela fazer alguma coisa. É alguma coisa útil, né? Aí a Kate sonha de novo com a pintura, e de repente ela vê o farol coberto de gelo e tava nesse sonho e tava muito frio. Ela acorda como se tivesse alguma coisa, um atrito no quarto. E ela percebe que era o gato cinza de novo do curador e que ele tava arranhando as tábuas do assoalho do quarto. E quando ela olha, ela levanta essa tábua do quarto, o anel da pintura tá lá debaixo da tábua do quarto dela. Na casa da senhora Mitchell, que é onde ela tá morando, verdade. E ela não acorda a mãe dela. E começa a fuçar e descobre um envelope. E nesse envelope tá assim: mantenha-o seguro. Ele não deve encontrar o que a dama fria possui. O que será? Aí ela fica imaginando essas perguntas. Quem que é essa dama fria? Quem que é ele? Será que tava falando do anel? Vocês conseguiram identificar quem é a dama fria? Não, acho que é um personagem aleatório. É, deve ser a última, a terceira das mulheres, né, que estavam lá com ele naquele dia, que ele pintou o quadro e o senhor de viagem pela primeira vez, que foi revelado depois. Pode ser. E ela é a pessoa que ficou com a chave. Isso, e é curioso acho que você diz assim, o anel tá na casa da senhora Mitchell, mesmo sobrenome do vilão. Uhum. Aí eu pensei, será que ela era tipo irmã dele ou parente dele e mesmo assim ele matou ela? Talvez seja parente dele, não sei, pelo sobrenome ser igual. A pintura tava na casa da senhorita Doyle e o anel tava na casa da senhora Mitchell. Então, são as meninas que fizeram um pouco caso do Milo. No terceiro capítulo, que é bem rápido até as coisas acontecendo no livro, né? É só o primeiro os dois primeiros capítulos em Witchcombe. E já no terceiro capítulo, a hora que o gato junta o anel achado junto com a pintura, aí o terceiro capítulo já começa no inverno, a Kate acordando no inverno. Aí ela foi descobrindo aos poucos que a cidade estava absurdamente vazia e estava tudo muito frio, tinha neve e aparentemente só tinha ela e o gato. Nessa parte que o gato começa a falar, quando cai o verão, o inverno, desculpa. E aí começa a acontecer todas as tretas. Ela vai começar a andar na cidade, procurar as pessoas. Isso foi me dando uma agonia. Eu não sei porquê. Não, mas assim, tem umas coisas bem... bem... bem pesadinhas, assim, sabe? E é legal, tipo, não é uma história tão infantiloide, assim, sabe? Ela é legal, assim, dá pra você se divertir sendo adulto, sabe? É um conto, assim, putz... Tem crianças, mas, assim, a temática é bem mais sombria, assim, sabe? Tipo... Tanto é que, pô, o Milo revela que acabou assassinando anos depois todas aquelas meninas que não quiseram brincar com ele naquele dia. Assim, eu achei, o conto ele é bem dividido, porque até mais ou menos o capítulo 6, ele vem desenvolvendo e toda a outra metade, ela é focada na ação já quando o inverno caiu, e com eles tentando parar a chegada do Senhor Inverno, do Senhor do Inverno. E quando ele finalmente chega, né, tipo, já o Barnabás estava enrolado. Essa parte também me lembrou tanto Matt Smith, ele tentou ajudar e acabou se metendo, tipo, acabou amarrado lá pelo Milo, por um velho. Cara, o Barnabás conseguiu ser amarrado por um velho. Tipo, típico do Matt Smith mesmo. E foi bem isso, sabe? A ação foi legal, não foi uma ação rápida, não foi uma ação à la Class, que tipo, o conto enrolou e nos capítulos 11 e 12 resolveu a treta. Não, tipo, na metade do conto eles chegaram e estabelecendo aqui começa a ação. E a ação foi decorrendo bem até o final. Eu gostei bastante, assim, da parte de como o conto foi escrito. Né? Eu já tinha falado isso antes e a ação dele foi muito boa. Assim, achei legal. Esse vai e volta, a Kate, tipo, fugindo do Senhor do Inverno e o Brewster atacando ela. Tipo, eu consegui sentir a tensão dela naquele momento em que... E quando ela tem que decidir, né? Quando o Senhor do Inverno é chamado e ela diz, não foi ele que te chamou, quem te chamou fui eu, você vai ter que seguir os meus desejos. E ela chega meio a lá Doutor Estranho a barganhar com ele, o que que você quer? Se você for embora, o que que vai acontecer? Ela barganha bem com ele, ela tem esse nível de inteligência para poder chegar e confrontar o Senhor do Inverno. E a saída, né, que se é encontrada é bem legal, e essa açãozinha dentro do farol dá um clima de tensão bacana. Eu gostei bastante, assim, da resolução do conto. Sim, vocês gostaram? Eu gostei. Eu, inclusive, eu acho interessante como tem um momento lá que a gente... Tem vários momentos, por exemplo, quando ela tá na caverna, que eu esperei que aparecesse o curador e ele resolver as coisas. Mas não é assim. O curador aparece num momento e logo depois ele é engolido, né, pela fenda e ele fica impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então a gente tá mesmo com a Kate, ela vai resolver as coisas, porque tá todo mundo em volta dela, o Armand, né, paralisado, com medo, o Milo se volta contra ela, revela quem é. É, o gato é quem tem mais capacidade de ajudar ela, né, mas é um gato, né. E o Brewster tá lá com raiva atacando ela. Pois é, e ela consegue convencer o gato a ajudar ela oferecendo comida e carinho. É, e ele fica animado porque vai ter caça, porque depois vai acabar o inverno. É interessante isso. Aí nesse momento ele perde um pouco esse caráter, né, de misterioso, de coelho da Alice, vai ser mais... Esse gato é muito gato, sabe? O gato... assim, desculpa, assim, eu sei que eu sou cat maníaco, mas pra mim o melhor personagem foi o gato. Assim, ele roubou toda vez que ele tava... que ele entrava em cena, ele conseguia roubar todas as atenções pra ele. Assim, ele debochando de salvar a Kate quando ela tava ali pendurada no poço, e ele ficou jogando os ratos pra ela. Você quer comer? Tá com fome? E ficava jogando os ratos pra ela. Ai, que engraçado. Essa parte do conto, ai meu Deus. Ai, mas assim, o gato realmente é um personagem muito legal. E ele é meio que o alívio cômico barra alívio barra irônico do conto. E ele também é super inteligente. Bastante. Bastante, assim. E ele sabe até que ponto ele pode brincar com ela, como foi nessa situação de salvá-la. E ele sabe a hora que, tipo, parei de brincar, vou te salvar. Sabe? Eu achei isso bem bacana. Mas o que vocês acharam da morte super dramática? Né? Nossa, eu chorei. Confesso, assim. Cara, eu tenho um gato em casa. Tipo, aqui todo mundo é apaixonado por gato. Quando eu vi que, tipo, o gato se sacrificou pra tentar dar tempo pra ela chegar e ir até o final e colocar a chave, flecha, catavento na fenda pra poder fechar a passagem pro Senhor do Inverno. E ele acabou caindo dali, tipo, aquela morte super dramática, ele tenta lamber a parte... Nossa. Aquilo ali, meu olho marejou. Ele foi muito herói. Sabe? Ele foi o herói. Acho que sem ele, a Kate não conseguia ter feito metade do que ela fez. Porque ela tava completamente perdida. E foi ele que conseguiu... É, mas sem ele também não teria caído o verão. Exatamente. É, lembrando que o verão só caiu porque ele queria saber o que aconteceria se ele juntasse as duas coisas. Ele, quase ele é o melhor. Cara, ele é o melhor. Tipo, ele causa treta e ele se predispõe a salvá-la. De um jeito totalmente gatinho. Sabe? Tipo, A hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele tá lá, tipo, ignorando. Enquanto... Aí, quando ele começou a ver que, tipo, tá atrapalhando minha caça, acho melhor resolver essa parada. Agora que a gente já discutiu bastante como é que foi o desenrolar dessa história do conto, as nossas impressões e comentários sobre a história do conto, a gente vai falar agora sobre cada um dos personagens. Dá uma nota básica sobre o que a gente achou de cada personagem. Eu já adianto, já falei várias vezes que pra mim o melhor personagem é o Gato Cinza, que não tem nome. Então, pra mim, ele tem o nome do meu gato. Põe o nome dos seus gatos. Se você tem um gato, você imagine que é o seu gato fazendo aquilo. Então, da Kate a gente já falou bastante, né? Que ela é um personagem muito interessante. É, então acho que nem adianta falar muito mais. É, a mãe da Kate é o especial, eu acho ela um personagem bem interessante, bem curioso. Principalmente a relação dela com a Kate, né? Ela não tem nome, acho que em nenhum momento deram um nome pra ela no livro. Mas ela é uma pessoa que ela não quer estar ali fazendo papel de mãe dela. E o livro não procura explicar qual é a situação atual dela psicologicamente. Parece muito que ela tá depressiva, como a Jess falou na série. Nossa, se vocês não tivessem falado sobre o lance da depressão, eu não teria imaginado. E agora, tipo, dá um pouco mais de contexto pra personagem da mãe dela. Não, mas e... a hora que eu li é muito, muito depressiva. Assim, algumas características de depressão. Sério. E a gente tem a ausência do pai, né? Que eu acho que é uma coisa importante ali. É, e isso não foi explicado também, né? Tipo, tudo fica no ar. Exato. Eu acho que o livro, o conto, né? Como ele é rápido, ele tem essa possibilidade de não mastigar tudo pra gente. Aquele fato, né, do... Por que o Sr. Dess foi lá na casa dela? Ou por que a senhora Mitchell era... Tem o mesmo sobrenome do vilão e tava em posse. E a gente pode meio que dar a nossa interpretação, a nossa leitura. E assim com a mãe, com a relação dela com a mãe, com o pai que ela aparece. Então eu acho que a construção dos personagens e a relação entre eles ficou bacana nesse ponto. Sim, concordo. E, bom, o curador a gente também já falou bastante. O Armand é um garoto que eu achei bem curioso, que ele tá ali meio que no impasse, né? A Kate chega mó aberta pra fazer amizade com ele, mas ele tá meio freado, né? Porque ele sabe que as pessoas veem ele de um jeito, e o pai dele principalmente, porque eles estão sob uma ameaça do vilão. No momento a gente não sabe, a gente só acha que o pai é um assassino. E eu acho que o conto funciona bem escondendo as informações da gente. Então o Armand, ele é o garoto que aos poucos a Kate vai conquistando ele, né? Mesmo com essa. Mesmo não precisando bajular ele, né? Falando que ele é um preguiçoso, que ele não sabe fazer as coisas direito, né? Uma coisa assim. Mas ela tá lá ajudando ele a consertar a bicicleta. Né? Achei bacana. Como relação, não ele como personagem em si, porque acho que o livro busca botar os homens, né, como os caras mais fracos ou os antagonistas. E o Armand tá entre tá entre o vilão e a protagonista, né? Então ele não é nenhum dos dois, mas ele ajuda ela no máximo que ele pode, que não é muito. E aquilo que eu falei, né? O pai dele, ele tá sendo bem manipulado, né? Então ele acaba sendo também um personagem fraco, porque ele conseguiu ser manipulado pelo vilão, né? Exatamente. O pai é também um personagem apagado, que acho que nem tem muito o que falar dele. E a gente tem as personagens que são mais misteriosas, que eu diria que são personagens que não aparecerem, que são as três mulheres que estavam com o Milo, né, quando ele estava pintando o quadro e apareceu o Senhor do Inverno pela primeira vez. Né? A gente tem um nome, que é a Senhora Doyle, a Senhora Mitchell, e a gente não sabe qual é a relação dela com o vilão, e a Dama Fria, né, que é a que segura a chave. Eu acredito que... Vou criar uma teoria aqui do nada, e vocês dizem o que vocês acham, vocês que estiverem ouvindo também comentem o que vocês acham, que... Eu acho que ele devia ter uma crush nessa aí. E ela foi a que mais lutou contra o senhor do Inverno, né? E ela que mais afastou, que ela ficou com a chave. E a chave era o que, de fato, afastava o Senhor do Inverno. E botar esse nome de Dama Fria, acho que é meio que tipo uma mágoa, sabe? É. Pode ser. Eu gosto de teorias assim, que elas acabam revelando pontos da trama que são muito pessoais de quem tá fazendo essa teoria. São umas percepções assim que, por exemplo, eu não tive. Então, pô, é legal, chama atenção para outros pontos, uma outra visão, assim, isso é bem interessante, né? E quem é um conto, é simples, ele, como o João falou, ele não dá margem pra gente pensar muitas coisas, então pode ter diversas coisas aí por baixo que a gente sequer sabe, né? Uhum. Total. E é interessante que a Kate, na introdução, a gente tem uma ideia de que ela é uma personagem para uma série de livros, né? Que a Amy fala. Que ela fala que a Kate Webster é... Deixa eu até rapidinho achar a parte que ela fala. Né? Uma delas, é claro, é minha... Quando Era o Verão, que apresentou o mundo à vida mágica de Kate Webster. Então, a gente... Pô, apresentou. Então, talvez ela tenha outras histórias? Poderia ter. Então, essas relações com personagens e com a mãe dela, talvez poderia ser desenvolvida depois, né? Não que o livro tenha sido escrito com essa intenção, mas a gente não precisa ter tudo fechadinho de quem é o personagem, quem são as pessoas em volta. E tem mais algum personagem pra comentar? O Milo, que no plot twist, né? É, mas eu achei... era bem... Como é que eu posso dizer? Era bem esperado que ele fosse ser alguma coisa, porque ele só apareceu depois que tudo já tinha... Que o verão já tinha caído, né? Então, assim, putz, quem é esse personagem? Sabe, que apareceu agora. Então, tipo, a gente já desconfiava que poderia ter alguma coisa com ele. É, pra mim foi uma surpresa, né, que o pintor aparecesse. Eu imaginei que fosse só mais um personagem falecido, né, assim como todas as outras personagens. Talvez pelo fato dele ter o mesmo sobrenome da senhora Mitchell, que tinha falecido. Mas acho que o fato de ser ele, né, fez todo sentido, acho, na história. O conto tem poucos personagens, assim, mas, assim, teve bons personagens, assim. Se focou em alguns e nos outros eles acabavam sendo de apoio mesmo, até porque não tinha muito como desenvolver num conto de, pra gente, foi de mais ou menos 50 páginas. 50, não, menos 60 páginas, que foi mais ou menos a duração do conto, assim. Ficava meio difícil descrever muita coisa. Você sabe que o Armand e o Sr. Dess são indianos, mas nada mais disso. Então você vai naquela sua biblioteca de caras de indiano e você começa a imaginar as pessoas daquele jeito, sabe? A Kate, a gente sequer sabe mais ou menos como é que ela é. Vocês acham que a Kate é a menina da capa do livro? Na verdade, a capa do livro é uma clara referência aos personagens, assim. Tem a Kate, tem o Brewster, tem o Armand e tem o Milo, que é o louro, né? É. Uhum. Bem naquela cena das cavernas, da caveira, né? Isso. A Angra de caveiras, que eles ficou aqui na tradução. Né? Que eles acabam ficando... os dois ficando lá de fora e a Kate entra, assim, na caverna. Gente, a gente tá falando dos personagens. Eu achei a Kate super inteligente, como a gente já falou, ela que conduz a história. Os personagens adultos estão lá só por estarem. O Barnabas é o 11º Doctor, todo atrapalhado na TARDIS. E eu achei o Armand muito bom. Ele só tá lá porque ele também viu a pintura. Escala RAM de ódio do podcast. Porque de 0 a RAM... Não, de 0 a RAM, quanto você não gostou do personagem. Cara, ele é muito chorão no começo. Ele só tá lá porque ele viu, ela mostrou a pintura pra ele. Porque a gente percebe que quem tá lá é só as pessoas envolvidas com a pintura. Diretamente é o Milo, né? Que ele é o Sr. Mitchell, o pintor, a pessoa que pintou, ele se prendeu dentro da pintura. O Barnabas aparece porque, bom, é o Doctor, ele anda aonde ele quiser, pelo tempo, espaço e até dentro de uma pintura, se ele quiser. E o gato, porque ele tocou na pintura e no anel. A Kate também, porque ela tocou na pintura e no anel. E o Armand tá lá só pra ficar falando assim, como você é chato, garoto, pelo amor de Deus, dá um tempo, some, desaparece, o que você tá fazendo aqui? Não era nem pra você estar aqui, meu querido. E é muito importante que depois que o inverno cai, que só fiquem as crianças, né? Porque isso dá um peso maior pro final, quando o senhor do inverno barganha, né? Quer dizer, na verdade, a Kate barganha com ele. Dormammu, I've come to bargain. E ele diz, né, que você não quer assim um dia inteiro só com inverno pra você aproveitar, e ela pensa, né, que não vai ter adulto. E ela fica nesse dilema, mas ela é confrontada, né, com essa ideia de que ela não gosta dos adultos, né, que é bem marcante no início, de que em certo momento ela quer voltar pra mãe dela, ela quer chorar com a mãe dela. Então ela percebe, né, que as coisas não são tão fáceis assim. É, e assim, a Kate chegou a considerar, tipo, a ideia de ficar sem minha mãe, sabe? Tipo, ela chegou a considerar, tipo, não foi aquele clichê, tipo, não consigo viver sem minha mãe. Tipo, peraí, minha mãe, ela tem um problema, né? Então, Mas não, não, quero ficar com a minha mãe. Quero ficar com a minha mãe. Ela, a gente não tem uma parada instantânea, né? A gente vê ela tem um conflito interno. O conto, como eu falei no início, ele tem como base o episódio The Bells of St. John. Né? Ele aparece logo no comecinho. Era o livro que a Clara estava lendo para a Artie, né? Uma das crianças que ela tomava conta e que depois essas crianças tomaram chá de sumiço. Né? Parabéns, Moffat, pelos seus sumiços de personagens. Né? Mas eu achei que, assim, até como falei, comentei com a Jess no começo, antes da gente começar a gravação, eu achei que a ligação com The Bells of St. John vai mais do que isso. Eu achei que O Senhor do Inverno tinha muitas similaridades com A Grande Inteligência. A Grande Inteligência foi o vilão do The Bells of St. John, né? Foi o vilão do The Snowman, foi o vilão do The Name of the Doctor, tá? Foi a primeira vez que A Grande Inteligência acabou aparecendo e ficou num arco grande de toda a metade da segunda metade da sétima temporada. E justamente por ela não ter uma forma corpórea fixa, ela ter a capacidade de manipular a mente, então ela acaba manipulando a mente do Milo e consequentemente dá poder dele manipular outras mentes. É mais ou menos o que acontece com Simeon no episódio The Snowman, com aquela senhora que estava sob o comando do Simeon, que também estava desde que... E a Grande Inteligência, nesse New Who, sempre foi lá diretamente nas crianças. Primeiro nas crianças. Tanto no Simeon quanto a... Deixa eu procurar o nome aqui. A Miss Kislet, que acaba sendo a clone da Jamie Lee Curtis no episódio The Bells of St. John, que acaba sendo a vilã do episódio, ela também foi controlada desde criança. Né? Então, assim, é mais ou menos um padrão. O Milo também teve o primeiro contato com o Senhor do Inverno na infância. Teve o lance do The Snowman, que a neve também estava canalizando a Grande Inteligência. Então, assim, pra mim, houve muitas similaridades que eu falei assim, cara, eu acho que é a Grande Inteligência. E ela tá querendo arranjar uma porta, porque a Grande Inteligência, ela não é desse universo. Né? Ela também já apareceu em outras, no Classic Who, em também episódios que, né, tinha o Abominável Homem das Neves, que também estava sendo controlado pela Grande Inteligência. Então, assim, tem certos padrões que são seguidos nesses episódios que se repetem no conto. Vale ressaltar também, a Amy nunca teve contato com a Grande Inteligência. Isso é só uma suposição, né? Ela não teve... Nenhum dos vilões que ela enfrentou ao lado do Doctor era a Grande Inteligência. Mas tem muita similaridade. Então, assim, pode ser, pode não ser. Pode ser que essa ideia que ela teve remeteu à Grande Inteligência, foi uma coincidência, né? Mas não sei, isso pra mim trouxe muito mais do que ser só aquele livrinho que a Clara tava lendo pras crianças. Assim, eu consegui, fiquei pensando bastante ao longo do livro se não era a Grande Inteligência que estava por trás disso, que ela queria entrar no mundo novamente, com o nome de Senhor do Inverno. Eu acho que faz bastante sentido o que você falou bem completo, não nem teria muita coisa para adicionar, mas esse lance da Amy nunca ter encontrado a Grande Inteligência é o que me deixa mais descrente de que seja uma inspiração. Mas é possível, talvez a Amy tenha conhecido a Grande Inteligência no universo expandido, não sei, não saberia dizer, não sou expert. Se alguém souber, comenta. Mas uma relação também que eu dou, mais ou menos, entre o Bells of St. John e Quando Cai o Verão é o fato das pessoas sumirem, né? É uma coisa bem solta, né? Mas no Bells of St. John as pessoas somem através do Wi-Fi, e esses adultos somem depois que o inverno chega e quem não teve contato com os objetos lá também. É só uma inspiração meio temática, né? Não... não muito de plot, mas tudo um pouco no clima. Porque o livro diz, né? Não é a gente que tá inventando, né? Atrás do livro, a gente está escrito lá, inspirado pelo episódio do Belo St. John. Aí a gente espera uma coisa mais direta. Mas é bem temático. E essa questão da grande inteligência é pra gente se pensar mesmo. Ah, assim, eu sou o ponto contrário. Eu já. Eu acho que só tá escrito que esse episódio é baseado no The Bells of St. John, porque, como o Vinícius falou, a Clara cita esse livro para as crianças que ela tá de babá lá, pro menino que ela tá de babá, em The Bells of St. John. Mas esse episódio me lembrou muito A Grande Inteligência, mas mais em The Snowman, assim, sabe? Eu acho que pelo clima de inverno e tudo mais. Porque se você for comparar com The Bells of St. John, não tem, assim, muita coisa. Mas, não sei. Teorias e mais teorias. Estamos no universo de Doctor Who, podemos criar várias teorias. Podemos tudo, né? Quase tudo, na verdade. Né? É. Estamos no reino dos loucos das teorias. Isso aí. e eu que sempre falo assim um pouco das pessoas loucas por teorias, sabe? Eu não gosto muito de inventar teoria, não. Principalmente assim, quando a gente está esperando um episódio por muito tempo e tal, aí você fica vira aquele louco das teorias. Eu não gosto, mas dessa vez foi tão espontâneo que não deu. Me cedi às teorias. É isso aí. Então, é assim que a gente percebe que o conto foi bom, né? Porque a gente começa a criar teorias na nossa cabeça. E se tivesse sido... Ele faz a gente pensar. Se tivesse sido ruim, a gente não tava com todos esses questionamentos. Tipo, mas por que será que é aquilo? Por que será isso? E eu acho que isso é muito legal. Encerramos aqui nossos comentários pontuais sobre o conto Quando Cair o Verão. E agora vamos finalizar, cada um dando sua nota para o conto. Aquele esqueminha de sempre, de 0 a 5. Jéssica? Do 4. É um conto que me prendeu, eu gostei do desfecho da história, não é um desfecho assim preguiçoso. Eu gostei que quem tomou todas as iniciativas foi a Kate. E a gente deixou de comentar algumas coisas do enredo, mas também as pessoas têm que ler e teorizar também, eu acho isso legal. E cara, me deu muita saudade do 11º Doctor. Eu achei... E lendo a introdução, eu achei que eu tinha superado os Ponds, mas depois que eu li a introdução, eu vi que eu nunca superarei a Amelia Jessica Pond Williams. Isso é triste. Mas eu gostei muito do conto e isso aí, parabéns pra Suma pela iniciativa de ver que Doctor Who é algo que pode... que deu certo no Brasil e por investir nos livros também. Muito obrigada, Suma, por trazer a tradução em português. Muito boa a tradução deles falando muito sobre Muito obrigado, isso Suma. Ainda. João? Eu dou 4 também. Acho que o ponto são as construções dos personagens. Não necessariamente todos sendo grandes personagens, mas acho que o intuito do livro é trazer os meninos, principalmente, como sendo pessoas fracas, para enaltecer a Kate. E o desenvolvimento dela é legal. Guarda os mistérios bem e tal. Achei a ação final um pouco meio confuso, um pouco assim, as questões principalmente geográficas, né, na cabeça um pouco difícil de acompanhar, mas não sei se eu tava meio doido ou se podia ser melhor, mas é um bom conto. E mais do que da saudade do mestre, ele realmente me deu saudade da Amy, porque a gente vê que é a Amy mesmo que está ali escrevendo, apesar de ser um pouco difícil, já que ela é uma personagem, a gente acredita. Sim, senhor. Bem, eu também voto com os relatores e fico com a nota 4. Eu acho que o conto, como a Jéssica falou, ele conseguiu prender. Também não achei a ação preguiçosa no final, sabe? O desfecho não foi preguiçoso, como a gente viu em muitos episódios de Class, e com bons personagens também, como o João falou. É uma história boa, que eu acho que vale a pena ler, porque ela tem esse ar de saudade, A gente sente saudade, uns sentem saudade dos Pond, outros sentem saudade do 11º Doutor. Então ele toca, mexe na saudade, né? E tem um bom vilão, um bom plot. Eu gostei também disso, sabe? Não é uma história idiota. Bem, galera, é isso. Mais uma vez, reforçando, vamos... Pelo amor de Deus, dá uma força pra gente nas nossas redes sociais. Jéssica, o nosso Facebook é? facebook.com/universo.ru. Nosso Twitter? @universo_ru. E o nosso site? www.universo.ru.org. A gente tá tendo alguns problemas com o servidor, tá com alguns probleminhas, mas paciência que a gente vai arrumar isso. Bem, fiquem ligados que a gente tá com notícias, fotos, essa época que pré-décima temporada tá chegando, a gente vai ter bastante notícia, fotos de bastidores, a gente vai estar cobrindo essa pré-décima temporada. Fiquem no nosso Twitter e no nosso Facebook também, dá uma curtida lá, dá uma ajudada pra gente. Tá? Não se esqueçam de curtir o Facebook e o Twitter para participar da promoção. Também não esquece de seguir o pessoal da Suma de Letras, parceira nossa nesse podcast, que mandou os livros pra gente. É, vai lá no Facebook, procura Suma de Letras Brasil. E o Twitter deles é suma_br. Fala com o pessoal lá, eles são muito gente boa. Agradeçam eles também por nós, por terem feito essa parceria esse ano com a gente, com os livros, para nós podermos sortear para vocês, nossos queridos ouvintes do podcast. Agradecimentos especiais a Jess, nossa querida boss, que veio fazer uma participação no nosso spin-off de estreia. Tá? Graças a ela que autorizou a execução desse projeto. Muito obrigado, Jess, por confiar na gente e dar essa força pra gente poder fazer esse projeto andar durante esse ano de 2017. Se tudo der certo, a gente vai conseguir cumprir o calendário. Agradecimentos também, que eu esqueci de falar no começo, João, pelo nome do podcast. E é a primeira vez que a gente faz um podcast de livros, então pode ter ficado meio confuso, né, pra quem não leu e quis ouvir até aqui. Se você não leu e quis chegar até aqui para conhecer a história, beleza, legal. E se você tiver alguma sugestão de como a gente pode melhorar isso, se a gente deve contar um pouco melhor, mais linearmente, ou não entrar em muitos detalhes para você ter mais... para você aproveitar mais a experiência na leitura, você conta para a gente, porque é muito importante esse feedback, né? Porque às vezes a gente faz aqui do nosso jeito e acha que é o melhor, mas quem está ouvindo não é, então... Peço para vocês dizerem pra gente se tá bacana, se não tá, qualquer mensagem. E se vocês têm alguma opinião das teorias também, comenta pra gente. E aí, no próximo podcast a gente vai ler. Então, no nosso Facebook, a gente, igual tudo isso que o João falou, vocês podem comentar. A gente vai deixar o postzinho do a hora que saiu o podcast, se tiver editado tudo certinho, já tiver no nosso site. Podem comentar no nosso Facebook ou no nosso site mesmo, no post do podcast, o que vocês estão achando, o que a gente tem que melhorar, tudo isso aí que o João falou antes. Então, gente, um grande abraço, até a próxima semana, a gente vai estar aí com o podcast do conto Beijo do Anjo, inspirado no episódio The Angels Take Manhattan. Então, até a próxima semana. Um abraço a todos e tchau! Amanhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria, sem filé, sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lá.